dói tanto pensar em tudo que aconteceu entre nós, girl. Dói tanto. Dói tanto. Damn, lá fui eu mais uma vez aproveitar-me do teu amor, girl. Lá fui eu mais uma vez testar teus sentimentos, baby. Oh, e doeu, pois desta vez não deste só o corpo, menina. Não, deste o teu coração e em troca o meu tu querias. Oh, e doeu. E quem me dera se eu pudesse te amar.